Pra que o manifesto continue sendo exercido e a resistência entre linhas nunca morra. Costa Gold, Coruja BC1. Interior tem voz, ladrão. Boa. Vejo faces que transmitem desgosto nesse rosto. Nossa pátria nesse reino foi criado. Nosso posto foi oposto como um monstro. Foi imposto várias vezes um cidadão injustiçado. Então que se foda, caralho. Entende que nós é o caminho, que o sistema não vai ter como pegar um atalho. Então que se foda, caralho. Moda corrompida, proposta desmerecida. Ainda não compra meu trabalho. Cascalho por cascalho que eu construo meu castelo. Na banca é só marreta, então não vai faltar martelo. Fast igual Piatelli, eu encho a boca pra dizer que eu sou mais da favela e foda-se o PSDB. E todo tipo de manipulação que é televisionada. Mensagem é massagem pra cabeça alienada. Paraíso é só metrô e meu Brasil virou vergonha. Então não associa minha revolta ao consumo de maconha. Eu, viagem versus quando eu tô com meu fone. Só deixo de skin rolar nas tracks da Nina Simone. Logo me inspira um flow pra chegar pesado igual tanque. Pros truta bater cabeça igual viciado em roda punk. Eu vi que pelo mundo é cada um no proceder. Os malaca é PC1, os boroca quer ser meu cena. É um filme de pose pra agradar comédia. Então conforme for, não adianta beleza externa se na paz interior. E não é por nota nem com cota, resistência é por amor. Nossa saga se propaga e apaga os que são caô. Blefe aqui não se cria, quer cria já descolou. Quer ser bandido empinando pipa no ventilador. Pelo sofredor eu vou buscar água a quem tem sede. Junto com Costa Gold, longe dos Costa Verde. Transformação através das linhas Joe. Não é por nota, Harley Shake. Não toca o coração que nem sabota. Vejo disputa das puta que quer chegar em primeiro. Já minha luta é fazer o pão ser mais foda do tabuleiro. Mas quem falar que é verdadeiro, ser real no sentimento do que adianta ser moralista com palavras dadas ao vento. Então não vim pra fazer hit pra indústria transformar em jingo. E sim demorar conhecimento na fome de 10 mendigo. Não existe paz sem luta igual caipirinha sem pinga. Então nem sempre vai dar certo, grita truco na sem coringa. Na vida tem que ser ligeiro, bro. Senão você se fode, senão cê vai só ficar pra trás. Mas tu tem que ser ligeiro pra correr mais, pra saber mais, pra fazer mais. Em pleno direito, pau no cu é o menino que vaza, que alastra e que arrasta, que se acanha na manha de manhã até o matutino. E toma no cu, vergonha na cara, tipo falta as palavras que se acanha de peito até no W ser masculino. Com a vida no pause, infantil que nem Mickey Mouse. De tarde parte pra night, só na revolução do mouse. Num parte pro combate, bate a nave, sabe, grave as greve. O mundo tá mais louco que a Winehouse. Que base, prazer Nog do Costa Gold. Acertando mais na cima do que o Tiger no golpe. E hoje de noite, chama o Coruja BC1 pra fazer a cima suja. Junta as gangues destemidas, soma mais os da rima com as Maria da torcida que pira num som conduta. Dos vira num pira-lata, que pira num pira-lata. Batida na rima da alma dos filha da rap. Nas entrelinhas e rinhas do dia a dia, em meio essa correria encontro a satisfação de harmonia sem pagar de simpatia, esgotando o ar que estiver no meu pulmão. Porque nas entrelinhas e rinhas do dia a dia, em meio essa correria, satisfação de harmonia sem pagar de simpatia, esgotando todo o ar que tiver no meu pulmão.